demora-se. Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Senhores e senhoras fisioterapeutas, é hora da reentrada em campo. A segunda metade está quase a começar. Antes de iniciar mais este especial, permitam-me agradecer-vos pelas respostas positivas em relação ao episódio anterior com o Luís Pinto, que foi mais ouvido desde o início deste podcast. E, para dar continuidade, nada melhor que continuarmos a explorar este mundo com dois grandes convidados. Paulo Barreiro e Ruben Ferreira eram dois nomes que, para além de figurarem na mágica lista... prováveis convidados, foram também dos mais requisitados para participarem na Hora de Físio, pelo que juntou o útil ao agradável. Estes dois fisioterapeutas incorporam já alguns anos de experiência no trabalho com futebolistas em clubes como o Liverpool e o Braga. Estando neste momento a exercer nos Emirados Árabes Unidos e sendo responsáveis juntamente com o Dr. João Pedro Araújo pelo seu recente e excelente projeto Football Medicine, esta dupla aceitou o convite para estar à conversa sobre alguns assuntos relacionados com as nossas competências nesta modalidade e sobre outras coisas também. Tópicos como a importância dos blogs e sites nos tempos de hoje na nossa evolução enquanto físios, a necessidade de critérios na nossa avaliação e intervenção e a relevância das algo negligenciadas cargas de treino e de jogos são abordados, juntamente com um know-how fantástico de fim destes grandes profissionais. Mas, inicialmente, não foi fácil a entrevista concretizar-se, como devem imaginar. Havia o problema da distância. Eu estava por Penafiel e eles por Abu Dhabi. Mas como eu faço tudo e mais alguma coisa pelos ouvintes da Hora do Físio, nem pensei duas vezes. Meti-me no primeiro avião com destino aos Emirados. Etihad Airways welcomes you to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. Acho o mesmo. Skype Forever! Do rendimento disponível de... Paulo, Ruben, tudo bem? Como é que vão as coisas por aí? Tudo bem, Carlos. Obrigado pelo convite para participar na Hora do Físio. Não, não fosse a derrota de ontem, estava tudo perfeito. Isso também, João. Ótimo. Obrigado por terem aceito o convite. O que eu vos ia pedir agora nesta fase inicial é para fazerem uma brevíssima introdução sobre cada um. Como são dois, como vos disse, fazer uma introdução um bocadinho mais curta. O que fazem, onde trabalham, a vossa formação, se quiserem falar um bocadinho sobre isso. Ok? Sei, pá. Meu nome é Paulo Barreira, eu sou fisioterapeuta. Sou também osteopata, trabalho há uns anos no futebol. Há dois anos juntei-me ao Ruben aqui no Jazeera Sports Club, nos Emirados Árabes Unidos, no Al Ahly na altura, e este ano mudámos para o Jazeera Sports Club. E tenho trabalhado há 10 anos, há 5 só no futebol, outros 5 anteriores em clínica, e tenho feito formação basicamente na área musculoesquelética, predominantemente, que vocacionada para aquilo que vou fazendo aqui no futebol e pronto, acho que está assim tudo, resumidamente. Eu sou Ruben Ferreira, então, sou mais tenrinho que o Paulo, só trabalho há 6 anos, entrei no futebol há sensivelmente 4 anos, comecei no Sporting Clube do Braga, na equipa B, entretanto depois tive um convite do Dr. João Pedro Araújo, que é, ou seja, o nosso chefe do departamento, né, para formar equipa com ele no Al Ahly, no Dubai. Tivemos lá 2 anos, no segundo ano o Paulo então juntou-se a nós e agora arrumamos aqui mais a sul um bocadinho para Abu Dhabi, estamos aqui a trabalhar no Al Jazeera Sports Club. Nos entretantos, pronto, depois de terminar a licenciatura, terei mestrado em terapia manual ortopédica, entretanto depois certifiquei-me como formador internacional de kinesiotaping e cá estamos na luta, sempre a fazer formação na área da reabilitação desportiva, tudo isso, e cá continuamos sempre a tentar evoluir cada vez mais. Queríamos, pronto, antes de mais, saudar-te por este projeto que estás a desenvolver, que acho que está espetacular. Consegues falar de coisas interessantes com humor, que é espetacular para malta que às vezes tem pouco tempo, como nós. Imagino, ainda hoje estava a comentar com o nosso chefe de departamento médico, o Dr. João Pedro Araújo, que no outro dia tive uma hora a ouvir a vossa conversa com o Luís Pinto. Temos ouvido, está excepcional. O Rolando tem mostrado também. De vez em quando, até no ginásio. Espetacular. Por isso, muitos parabéns pelo projeto. Parabéns, esperamos que continues a evoluir neste projeto e que isto traga alguns frutos, porque bem mereces. Pronto, epá, olha, não estava à espera de tantos elogios, mas pronto, muito obrigado a vocês dois. Bem, Ruben, podes estar tranquilo que não te vou chatear sobre kinésio, já chateei o Sérgio, muito tempo. Também já não ia ter muito mais a acrescentar. É. Ele, por acaso, gostei muito do que ele disse. Conseguiu falar do kinésio de uma forma não fundamentalista, com bastante bom senso. Acho que foi positivo para quem ouviu. Ok. Pronto, o que eu vos queria perguntar inicialmente é como é que têm corrido a experiência aí no Al Jazeera e, no geral, aí nos Emirados, nos últimos tempos? Tem corrido bem? Eu posso começar. Pronto, quando cá chegamos tivemos que nos ajustar a uma realidade um pouco diferente, não é? Os atletas e as estruturas não são amadores, mas não são tão organizados como em Portugal. Também o meu termo de comparação é o Braga, e o Braga é um clube tido bastante organizado, que toda a gente sabe muito bem aquilo que tem que fazer, os seus deveres. Quando cheguei cá, deparei-me com uma realidade não tão organizada, e se calhar o Paulo ainda se deparou mais, que ele veio do Liverpool. Mas o que é que acontece? Ao fim e ao cabo, depois o trabalho como fisioterapeuta acaba por ser a mesma coisa. Não encontramos a limitação que os treinadores encontram, não é? Os treinadores têm a limitação das qualidades técnicas dos atletas, tudo isso. Enquanto que nós não encontramos isso. Nas nossas reabilitações isso não é um fator a ter em consideração. É um fator que contribua muito. Reabilitar um atleta cá é a mesma coisa que reabilitar um atleta no Real Madrid, não é? Eles correm todos da mesma forma e aqui temos atletas que fisicamente são bastante, bastante potentes. Por isso, foi mais no ponto de vista organizacional que notei assim uma diferença para pior. Por outro lado, vir aqui trabalhar para os Emirados, um país com um capital e um potencial económico tão grande, fez com que eu pudesse trabalhar com alguns equipamentos de topo, não é? E com alguns, num ambiente mais profissionalizado, com outras tecnologias, como seja o GPS, os Alter Gs, tudo, especialmente no Al Ahly, em que estávamos a trabalhar num complexo desportivo pertencente ao Príncipe de Dubai, em que bem equipas para lá estagiar como Manchester United, o Real Madrid, tem umas condições que eu nunca estava sequer, nunca tinha sonhado sequer que existiam. Por isso, do ponto de vista profissional, para mim está a ser uma experiência muito boa trabalhar cá, porque sinto que de ano para ano, de época para época, estou a conseguir fazer um upgrade na minha carreira, ao contrário que acontece, por exemplo, com alguma malta de equipas técnicas em que encontram aqui limitações muito grandes. Eu essas limitações não encontro, consigo desenvolver o meu trabalho e melhorar ano após ano aquilo que faço, que para mim é positivo, dado que sou bastante jovem ainda. O Ruben tocou na palavra-chave, que é a organização, não é? E eu vim do Liverpool, não é? E a realidade da Liga Inglesa, pelo menos a que eu tinha, era de um clube extremamente organizado em todos os setores. Porque lá que funciona com um rigor tal, para mim sim, foi um grande choque. Mas por outro lado, eu há 11 anos atrás, se não me falha a memória, trabalhei no Moreirense, uma época. E também posso dizer que o Moreirense, sendo um clube de pequena envergadura, em Portugal é incomparavelmente mais organizado que a maior parte dos clubes aqui nos Emirados, para não dizer todos, os Emirados Árabes Unidos. Ora, como o Ruben falou, e é verdade, nós, tendo vontade, vendo como eles têm recursos financeiros para comprar equipamento e logisticamente estarem bem equipados, sobretudo o nosso clube anterior, que estava muito ligado à família real, portanto, o complexo Nadal Chega, onde treinávamos, é da Casa Real, e ele faculta à equipa de futebol, portanto, podes imaginar que existe tudo mais alguma coisa lá à disposição. E eu não vi muito mais porque eu vinha de um ambiente em que esses recursos já existiam. mas a verdade é que as coisas estavam lá praticamente paradas, sem ninguém as usar, e quem as usava éramos nós. Portanto, dá-nos a oportunidade de, como estamos aqui uma estrutura, eu, o Ruben, o Dr. João Pedro, de construirmos uma equipa e de criar as nossas rotinas profissionais, que são muito independentes do resto da desorganização. Nós voltámos, pronto, temos as nossas limitações, às vezes, quando dependemos de terceiros nesses aspectos, mas, no geral, nós conseguimos implementar os nossos planos e trabalhar. Pá, o resto, os atletas também, pronto, têm algumas diferenças de mentalidade em relação aos europeus, mas a gente depois é questão de criar um sistema, não é, com eles, e de os levar. Obviamente que a transição para o Jazira também trouxe essas dificuldades, criar um sistema novo, mostrar a estes atletas que existe outro tipo de rotinas, a que eles não estavam habituados, mas, por exemplo, ao fim de quase uma época finda, estamos com isso tudo estabelecido, uma aceitação muito boa, e os atletas conseguiram perceber que aquilo que lhes propusemos é um caminho razoável, é um caminho que, pronto, que é o normal, que se faz em ambientes profissionais e que, portanto, também dá os seus frutos. E, por isso, do ponto de vista profissional, acabámos por não ter limitações, que é verdade, as equipas técnicas, por exemplo, têm muitas, não? Limitações técnicas, táticas, mentalidade dos atletas, espírito de treino, pá, tudo o que envolve o desporto profissional, por assim dizer. Mas é engraçado a forma como atletas quando cá chegamos e tudo, esse é malandro, esse não quer fazer nada, não sei o quê. Pá, um gajo mostrando-lhes que realmente estamos a tentar fazer alguma coisa por eles e estamos a tentar fazer alguma coisa diferente e que resulta, eles facilmente se apegam a nós e aderem às nossas estratégias. Quando percebem realmente que as coisas têm um sentido e depois que atingem que chegam a um objetivo final, acabam por depois, e depois passa por osmose. No desporto é assim. E isso não é só aqui, isso é em todo lado. Os atletas falam, comentam, se sentem melhor. Funciona, é dupla face, não é? Quando as coisas correrem menos bem, felizmente nós não temos tido esse problema, mas quando as coisas correm menos bem no desporto também contamina, é pandémico, não é? É uma coisa que facilmente se alastra no sentido negativo. Acho curioso, deixa-me acrescentar que, por exemplo, referiste o Paulo, o Moreirense, por exemplo, um clube organizado, mas que nem de longe nem de perto tem as condições que oferece o Al Ahly em termos financeiros, não é? Depois chegam aí o Al Ahly e oferece todas essas condições, mas no início apresentava esse déficit do ponto de vista organizacional. É cultural. Não é algo que seja, não são os bandalhos que trabalham no futebol, é a cultura deles, é assim, são assim desorganizados, não têm muito a coisa dos horários. A cultura do deixar andar. Mas estão a melhorar. Eu, por exemplo, noto diferença de há 3 anos atrás, quando cheguei, eles estão sempre relaxadinhos. Eles estressam-se muito menos. Bucra inchado. Por isso, se calhar, estão eles a questão. Não, mas, por exemplo, de há 3 anos para cá, eu já noto uma diferença no comportamento dos atletas. Aqueles atletas que realmente querem alguma coisa disto são atletas profissionais. E tivemos alguns atletas no Al Ahly e cá que tem um comportamento e uma postura semelhante a um atleta europeu, com características de atleta europeu. Mas pronto, depois ali um grupinho, alguns fogem um bocado. É esse padrão. Já não sei. Muito bem. Olhem, o que eu vos queria perguntar de seguida é como é que surgiu a ideia do Football Medicine? Agora, deixem-me retribuir, aproveito também já para vos dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido, a vocês, o Dr. João Pedro Araújo. Não falho uma publicação. Podem já saber. Pronto, como é que surgiu a ideia? Eu acho que esta é melhor começar eu. Exatamente, começou contigo. Porque eu ainda estava em Inglaterra e o Dr. João Pedro, a uma altura, ligou-me e disse-me, tinha aqui uma ideia que acho que era porreira, que já me tenho pensado nisto há algum tempo, que era nós construirmos uma equipa, fazermos um website e uma coisa um bocado... para fugir um bocado ao padrão, uma coisa com um caráter sério, em que se discuta os assuntos da medicina desportiva, especialmente vocacionada para o futebol, em que a gente tenta abordar alguns dos mitos, porque o futebol é um desporto cheio de mitos, não é? Vai começar, nunca mais acabávamos com as crenças, com a história das massagens, com tudo, com as meias repetidas, porque com sorte, e nunca mais acabávamos com tudo e mais alguma coisa, e a medicina desportiva no futebol. Tem muitos esses problemas, então, e os próprios dogmas à volta da preparação física, por isso a gente aceita tantas publicações externas na Football Medicine, que acrescentem valor nesse campo, por exemplo, também. E na altura apareceu-me um projeto, engraçado, muito engraçado, diferente, porque de facto vimos que não havia nada que fomentasse um bocado o diálogo e a colaboração entre profissionais, né? E eu disse ao João Pedro que achava super interessante, desde que mantivéssemos a coisa dentro de um padrão de rigor, não é? Opa, quando dermos opiniões próprias, vamos tentar dizer e justificar que isto é, é a nossa opinião própria, não vamos fazer disto uma coisa universal, como só se assim é que estivesse bem, e vamos tentar sempre dar uma parte científica também ao que publicamos para dar alguma seriedade credibilidade, e credibilidade às coisas. Pronto, a partir daí a ideia amadureceu e foi quando o João Pedro vem para aqui e começa a trabalhar com o Ruben, que lhe fala desta ideia, e eu, entretanto, no ano a seguir chego, pá, e foi, a partir daí foi encantador, foi pô-lo em prática, começar a contratar as empresas para desenhar logos e sites e ver o que é que queríamos e não queríamos, e cresceu assim. E tem-se mantido, infelizmente. Nasceu então em 2015 e pronto. Opa, e também serviu para, opa, do ponto de vista do mercado, não é? Para nos posicionarmos como uma equipa de departamento médico, porque o que é que acontece? Eu, por acaso, porque eu trabalhei 2 anos em clínica, inicialmente, e depois é que fui trabalhar para o futebol. Opa, e realmente há um distanciamento muito grande entre os fisiatras e os fisioterapeutas, ou seja, a malta não consegue trabalhar em equipa. Opa, não sei se é pela logística, que também é complicado, não é? São muitos utentes e tudo mais, mas também acredito que também não há muita vontade, e depois tenta-se criar sempre aquelas lutas de ah, opa, o fisiatra é isto, depois do outro lado o fisioterapeuta é isto, opa, que não faz assim grande sentido. E nós, como não somos a favor disso, e muito pelo contrário, trabalhamos em equipa, decidimos então desenvolver este projeto, um projeto multidisciplinar, e para também nos mostrarmos como equipa, que ao fim e ao cabo nós funcionamos quase como as equipas técnicas, não é? Imaginemos se alguém for para algum lado, eventualmente vamos sentar-lhe sempre os três, não é? Que é para mantermos um bocado disso. Tem um objetivo do mercado também, dar-nos a conhecer, não é? Dar-nos a conhecer aos três como uma equipa. E o Ruben tocou num assunto muito, muito interessante, que é a distância que existe entre a fisiatria e os fisioterapeutas. Opa, os modelos das clínicas nem sempre são os melhores, mas a verdade é que nós aqui, com o Dr. João Pedro, conseguimos ter um modelo em que ele, fisiatra, médico de medicina desportiva, não é? tem funções que são insubstituíveis, não é? Que nós, como fisioterapeutas, não conseguimos substituir, ao passo que nós, como fisios, temos coisas que ele certamente também não conseguia fazer, porque pronto, a nossa vivência é da terapia manual, é do ginásio, é da reabilitação de campo, que não é a dele, enquanto que a dele é o diagnóstico, é a ecografia musculoesquelética, são os procedimentos, são os fármacos, que são coisas que não estão necessariamente dentro do nosso leque de competências, não é? A administração de fármacos, por exemplo. E aqui todos juntos conseguimos fazer isso, enquanto vamos acompanhando a reabilitação também do atleta, que é uma coisa da qual ele está dentro. Portanto, não é um médico que não saiba o que é um treino de força, que não consiga perceber o que é o desporto de alta competição, e conseguimos ter uma linguagem comum. Então, pronto, acaba por ser verdadeiramente um trabalho em equipa o que temos aqui, e conseguimos mostrar que a proximidade entre os diferentes profissionais é possível e só faz beneficiar. E que há um valor acrescentado nos diferentes profissionais. Não é necessariamente um que resolve tudo e o outro que não resolve nada. No nosso caso, não tem sido assim. Pelo menos com o nosso modelo de trabalho. Sem dúvida, concordo absolutamente convosco. E ainda em relação ao Futebol Med, assim, referindo mais agora à parte do blog, acham que os blogs e os sites, é um bocadinho estranho para mim fazer-vos esta pergunta, que vocês obviamente vão dizer que sim, mas acham que cada vez mais os blogs e os sites podem cada vez mais ser ferramentas educacionais para os fisioterapeutas? Depende. Eu vou dizer exatamente o mesmo. Depende. Depende. Da forma como quem publica as coisas, quem produz, depende da forma como produz as coisas. Como estávamos aqui a falar, nós tentamos no nosso website não colocar muito do que é a nossa opinião, do que são os nossos achados. Nós fazemos questão de salvaguardar isso. Exatamente. Pensamos que é o nosso modelo, que não tem que ser uma verdade universal. O que é que acontece? Vamos supor. E precisamente quando é um website que é mediático, não é? Ou de alguém que é mediático. O que é que acontece? Imaginemos. Vai o Paulo Barreira ler aquilo, um profissional já com 11 anos de experiência, e consegue facilmente detectar, e como é uma pessoa que também está dentro da área, investiga sobre medicina desportiva e tudo isso, consegue facilmente detectar quando é que as pessoas estão a dizer aquilo que acham, com razão ou não, não é? Ou quando estão a falar realmente da evidência que existe, ou então do que a evidência começa a mostrar, que também isto da evidência, do que é forte na evidência, tem muito que se lhe diga, e não vamos estar agora aqui a discutir isso. Pronto, mas vamos agora pensar num recém-formado ou alguém que até tem alguns anos de experiência, mas não trabalha na área. Facilmente vai ler alguma coisa que é publicada num website mediático, não é? E vai assumir aquilo como uma verdade, quando muitas vezes nós vemos que não é. E, aí é que tem que haver critério e não parte dos leitores, não é? Que para o leitor é difícil, principalmente se não tiver experiência. Parte das pessoas, dos produtores, não é? Quem produz essa informação tem que ter critério. Eu tenho que ter humildade para dizer quando é que é uma opinião minha, que vale o que vale, não é? Ou quando é algo que realmente, já há indícios de evidência daquilo, não é? Por isso é que, um blog pode ser muito educativo ou pode ser uma catástrofe. É. Depende de como as pessoas produzem os artigos e a forma como expõem, não é? Pelo menos essa é a nossa opinião. E porque agora existem imensos blogs. É uma imensidão. E depois o que é que acontece? Muitas vezes são pobres em conteúdo científico. Eu também não acredito numa prática baseada só na evidência, muito longe disso, nem eu faço isso. Mas, quando um gajo... Quer dizer, a ciência está toda de um lado e a malta está do lado oposto, quer dizer, se calhar é o outlier, não é? Não significa que daqui a uns anos não seja o correto, mas, temos que tentar ter algum critério, essencialmente por causa disso, para educar as pessoas, porque é muito fácil... O pessoal, quando acaba de se formar, é quase como as crianças, não é? São umas esponjas de informação. Tudo aquilo que tu lhes transmites, assume como certo e vai absorver. E o problema é que absorve muitas crenças. O mediatismo da internet e dos blogs dá muita preponderância a quem se dedica a fazer posts e a publicar, não é? Porque, no fundo, é uma atividade de publicar exercícios e às vezes, esse mediatismo está aí. Está exageradamente associado à verdade da prática, não é? E eu penso sempre, quando leio sites ou blogs de indivíduos ou páginas de Facebook, eu não tenho Facebook, mas às vezes entro em contacto por amigos ou coisas que foram escritas por outros profissionais que têm 24 ou 25 anos, nunca trabalharam numa equipa profissional de futebol e escrevem como é que as coisas, sob o ponto de vista de treino de força, sob a periodização, ou sob, devem ser feitas. Quando tinha 25 anos, a minha maior preocupação era formar-me, fui fazer uma pós-graduação em medicina desportiva, comecei um curso de osteopatia porque vi a osteopatia como uma grande valência em terapia manual, entretanto ficou para trás um curso de cadeias musculares, curso de emergência no desporto, tudo o que eu achasse pudesse absorver e trabalhar e partilhar conhecimento com colegas mais velhos, com outros colegas mais experientes e ir aprendendo. Acho que na fase em que estou agora posso dar uma opinião mais válido um bocadinho, vou fazer 34 anos, trabalho no desporto há 10 ou 12 anos, tenho uma parte científica também comigo, estou a acabar um doutoramento, espero eu. Estou numa fase em que, se quisesse começar a fazer uma coisa dessas, se calhar estava num ponto ideal para o começar a fazer, sempre com a salvaguarda, que quando faço comentários tenho que ser prudente. E o que me entristece muitas vezes em colegas fisioterapeutas é que com 24 ou 25 anos, publicam coisas e dizem verdades, na opinião deles, absolutas, que depois vão ser lidas por gente que se acabou de formar e só porque o blog tem não sei quantos seguidores ou a página do Facebook tem muitos seguidores e as pessoas popularizaram assim, assumem que isso está certo. E acho que é uma atitude pouco honesta de quem escreve, porque quer um mediatismo à força toda, quando vier a estar a estudar e a trabalhar, né, e a ganhar experiência. E depois, é mau para quem segue aquilo e também depois aproveita aquelas referências. Porque nós, como classe, temos que realmente promover a divulgação de informação. Eu acho muito bem que ela existe, mas também temos que ter algum cuidado porque nós queremos ser credibilizados. A fisioterapia tem que crescer sustentada e credibilizada. E assim, não é assim, na minha opinião, não é esse o caminho. Faz falta a divulgação, a internet, os blogs, as páginas de Facebook, os comentários, a partilha de informação... Mas tem que haver alguma ponderação, tem que haver alguma ponderação e bom senso na forma como as pessoas escrevem. Sobretudo quando é um profissional com pouca experiência, que os há muitos, infelizmente. Isto aplica-se aos que têm muita experiência também, atenção. Tocaram aí num ponto interessante, que é de facto a falta de critério que às vezes existe nesses blogs. E por isso admiro o vosso projeto, na medida em que tentam de facto passar isso com o maior critério possível. E depois, lá está, às vezes tem, pode haver também a dificuldade, às vezes, quando estamos a ler um blog de um fisioterapeuta, por exemplo, quer seja aqui em Portugal, quer seja em Inglaterra, noutro local, que é às vezes interpretar aquilo como a opinião de uma pessoa, e lá está, como disseram, e não encarar aquilo como uma verdade absoluta. E depois, quanto mais carismática for a pessoa, parece quanto mais... Passa-se influenciado. Isso é normal. Isso é normal. Eu dou-te um exemplo, Carlos. Há dois dias atrás, nós temos agora um conteúdo que vai ser publicado em breve na Football Medicine, que é de um colaborador externo. Exato, não é? O Francisco Tavares. E, opa, o Ruben colaborou com ele, também é quem está, tem estado mais próximo na elaboração do artigo. E, opa, nós tivemos já à vontade algumas horas a discutir coisas, opa, mas olha que isto não vai ficar bem, pode gerar confusão na interpretação, as pessoas podem ver isto de forma errada, nós não queremos dar a entender que só assim é que se faz isto. Portanto, e tentámos ter esse cuidado, e eu acho que a Football Medicine acaba por ser uma mais-valia, porque eu acho que é honesta. Realmente esconde. Opa, não, nós podíamos promover, e desculpa o termo, vendermos de outra forma. Okay? Porque é o que eu vejo acontecer hoje em dia, as pessoas vendem-se, não é? Através das páginas sociais e dos blogs, vendem-se, promovem-se, e nós podemos fazê-lo de outra forma, e temos esse cuidado, opa, de partilhar a informação e de promover o diálogo dentro da página do Facebook e aceitar, mas de uma forma, opa, honesta e ponderada, que é o que eu acho que deve acontecer, para não gerar essas confusões que tu ainda agora referiste bem. Por acaso o Paulo falou aqui de uma coisa que é engraçada, que é, opa, às vezes a malta não tem noção do tempo que se perde para publicar um artigo. Depois de ele estar feito, depois de ele estar construído, o tempo que se anda ali à volta, opa, aqui isto, lá, opa, é impressionante, é impressionante. Já que às vezes é difícil publicar com muita frequência. Especialmente quando andamos em alturas mais complicadas como, e muito absorvidos, como foi esta época, não é? Uma mudança de clube, tudo, modificar as rotinas. Mas pronto, está a correr. É isso. Que importa. E ficamos contentes de ter esse feedback positivo. Só nos dá para continuar. Claro, claro. Obrigado. Não é só o meu, posso garantir-vos. Agora, começando o aspecto mais técnico e introduzindo agora a vossa componente mais prática, o que eu vos queria perguntar agora era o seguinte. Tanto por base à vossa experiência, quais os parâmetros que acham mais importante trabalhar num caso de lesão muscular? Isto na reabilitação e na perspectiva de reduzir ao máximo o risco de recidiva. Vamos dar, por exemplo, para facilitar, vamos dar o exemplo clássico de lesão dos isquiotibiais, que tem um mecanismo muito próprio e é mais comum. Pá, que se comece. Pronto. Primeiro, usar uma frase do Luís Pinto, não é? Primeiro, é preciso ter calma, não é? É verdade, é preciso ter calma. Pá, na fase inicial, o que importa mesmo é repousar o músculo, que é para o processo inflamatório se dar, não exacerbar o processo inflamatório, tentar controlar aquilo para que haja o menor número de células afetadas, não é? Porque não vão ser só as células que vão morrer, as células musculares que se vão danificar, não são só as que se danificam na lesão, não é? Depois vais ter ali um processo inflamatório, edema, tudo isso, que vai levar à inviabilidade celular das células à volta. Por isso, o mais importante é o repouso, sem dúvida, nos primeiros dias, não é? Até passar a fase inflamatória. Opa, podemos depois estar aqui a falar do gelo, usar gelo, não usar gelo, opa, não interessa. Mas depois cada um utiliza aquilo que pretende. Posso dizer o seguinte, já houve alturas que usei muito gelo, já houve alturas que usei pouco gelo. E, ao fim e ao cabo, a reabilitação foi ao mesmo tempo, não é? São perspectivas de ver as coisas, mas numa coisa estamos de acordo, o repouso seletivo da área afetada é importantíssimo. É uma área que foi acabada de ser de sofrer uma lesão, as células, como o Robão disse, estão danificadas. Promover movimento numa fase muito inicial, por muito que nós sejamos os fisioterapeutas do movimento, os terapeutas do movimento, os profissionais do movimento, não está indicado. E já há evidência acerca disso, não é? Que depois enfraquece. E altera a qualidade da cicatriz. Pronto, isso tem outras consequências. Pronto. Depois, começar devagar, depois daqueles 3 dias passarem, começar então com a parte de exercício, respeitando a sintomatologia do utente, não é? Mas o que vai ser mais importante, sem dúvida, vai ser a parte de fortalecimento muscular, depois de controle neuromuscular. Tens que avaliar e ver que déficit é que o teu atleta tem, não é? Que déficit é que tinha, se tinha fatores de risco para aquela lesão, se não, se tu os conseguiste controlar, se não, porque depois é muito bonito um gajo dizer que avalia na pré-época e depois vai trabalhar tudo e mais alguma coisa. Mas o que acontece é que o departamento médico não é uma peça hierarquicamente central num clube de futebol, não é? Tu tens que te adaptar à equipa técnica, grande parte das vezes. E principalmente neste contexto dos Emirados. Sim, mesmo na Europa, no final. Depois não consegues alterar rotinas, quer dizer, não chega aqui o Mourinho, duas vezes campeão do mundo, e tu vais dizer: ó, Mourinho, olha, tu não sabes essa metodologia que tu tens usado e que tem corrido bem, vais alterar isso porque eu acho que isso vai lesionar o atleta, ou não vai dar para eu fazer o meu programa de prevenção assim. Não, ele não vai alterar, como é lógico. Então nós é que temos que nos ajustar. E por vezes não é possível cumprir algumas rotinas que pretendíamos. Mas pronto, então, continuando. Às vezes tens que analisar os fatores de risco que tens para essa lesão do atleta, tentar diminuir esses fatores de risco, mas sem dúvida que na lesão muscular o mais importante vai ser uma fase inicial de ginásio por causa do fortalecimento. Depois, quando o atleta já estiver pronto com critérios para integrar o trabalho no campo, não é? Critérios de força, flexibilidade, controle motor, tudo isso, força, ligar mais à parte da força máxima e potência. Quando tiver com esses critérios, então é começar a progressão no campo, e depois a progressão no campo tens que tentar quantificar as tuas cargas, não é? Nós temos aqui uma ajuda muito grande. Mas com o GPS é relativamente fácil. Tu perguntaste pelo risco, aos Carlos, e a gente em qualquer lesão muscular, depois no direto ao risco, quando começamos a fase de movimento, nós temos até um artigo publicado acerca disso. Em vez de começar com os isométricos e aquela evolução mais clássica, não, vamos direto aos excêntricos, mas de forma tolerável e em baixa intensidade e baixo volume também. Portanto, pelos benefícios que o exercício excêntrico tem a nível estrutural, no tecido muscular. Eu não vou entrar agora por aí, não é? Mas é esse o motivo, porque a gente mesmo numa fase inicial começa com esse tipo de exercícios. A partir do momento em que temos a certeza que já estamos num período seguro em termos de proliferação celular, né? Que é quando o músculo, há já algumas novas células, há alguns fibroblastos na região e podem começar a aguentar algum nível de tensão ajustado a esse estado. E isso é guiado pela sintomatologia do paciente e por alguma prudência, porque no fundo depois é um bocadinho empírico isto, na verdade. E nós temos atletas que conseguem responder de uma forma a determinadas cargas cedo, que não, portanto, eu não vou dizer que há uma fórmula certa, mas respeitar a sintomatologia do paciente é importante. E depois o que o Ruben estava a dizer, restaurar a força é importante, e a lesão é sempre uma oportunidade para corrigir alguns fatores de risco. Alguns fatores de risco do pouco que vai havendo em isquias, o meu doutoramento anda um bocado à volta disso. Há muita confusão ainda, okay? Mas a força, pelo menos, parece que há algum consenso que a força excêntrica de risco, os equilíbrios, os rácios funcionais, podem levar à diminuição de risco. E depois desses fatores de risco estarem corrigidos e o trabalho de campo começar, então aí levar o atleta de volta ao perfil dele ou ao perfil da equipa. E nós, como o GPS, conseguimos fazer isso, porque conseguimos ter um perfil do outro, a menos que ele tenha chegado ao clube, e aí trabalhamos com valores de referências de outras ligas e que estão publicados já, mas ou então trabalhamos com os valores do indivíduo, a menos que eles estejam muito diferentes daquilo que é a média da equipa, mas normalmente não estão enquadrados, então trabalhamos com os valores dele para voltar a pôr o indivíduo dentro do perfil. E aí é quando devolvemos à equipa técnica. Só que a prevenção está mais do lado da equipa técnica do que nossa. Porque a equipa técnica é que manipula as variáveis de treino e os isquiotibiais, por exemplo, são muito sensíveis às distâncias de alta intensidade. E então aí, pronto, a gente pode recomendar, obviamente que o Dr. João Pedro também tem um discurso com a equipa técnica nesse sentido, nós também, mas no final é como o Ruben disse, o trabalho do departamento médico deve encaixar e ajustar-se à metodologia de treino e nunca ao contrário, não é? Porque isso é impensável. Mas pronto, a partir do momento em que haja pelo menos um diálogo e alguma sensibilidade para perceber isso, que realmente são os treinadores que manipulam essas variáveis e, portanto, a prevenção está sobretudo no que se faz no treino, tudo o resto que possamos fazer também vai ajudar. E é por aí. Acho que a resposta à tua pergunta é mais ou menos. Nós temos essa apresentação no nosso website. A progressão durante a reabilitação tem que se guiar essencialmente. Primeiro, os princípios biológicos, não é, da regeneração celular. Quer queiras, quer não, aquele tecido vai estar para recuperar, para cicatrizar, opa, vai demorar aquele tempinho. E opa, ali à volta dos 21 dias, a mais um bocadinho, menos um bocadinho, vai andar ali à volta disso. Opa, por isso tens que respeitar. E depois tens que entender, perceber também pela biologia, quando é que podes começar a introduzir cargas mais fortes, não é? Ali à volta do nono dia, nono, décimo dia, já começa a existir mais consistência da parte que rompeu, não é? Eventualmente, se houver alguma recidiva, vai ser até nas áreas adjacentes. Temos que enquadrar isto na classificação de lesão. Claro, exatamente, okay. Sim. Um grau 2. Pronto, um grau 2. Pronto, porque às vezes, pronto, se for uma lesão mais pequena, as coisas resolvem-se mais rápido. Exatamente. Sim. Mas estamos a assumir que houve a rotura fibrilar, exatamente, por sim. Isso, pá, estamos aqui a pensar no grau. Acho que também foi esse o teu intuito. Sim, sim, sim, sim. Pronto, primeiro é pensar na biologia, não é? Ninguém vai começar a fazer excêntricos fortes antes de ter algum tecido, já algum tecido granular e alguma cicatrização naquele local, não é? Por isso, opá, por isso os princípios biológicos vão nos guiar bastante. Mas depois é importante que se vá avaliando o dia a dia, perceber, opá, o que é que o atleta já é capaz de fazer, se já não tem dor à palpação, se tem. Se tem dor à contração resistida, se não, em que posições é que tem, não? Isso vai-te guiar a reabilitação. Isso é que vai fazer com que, muitas vezes, consigas progredir muito rápido numa lesão de isquiotibial. Imagina, duas semanas o atleta está a treinar. Tens outras que, opa, são às quatro semanas, às cinco, vai depender um bocadinho. Por isso é que é importante teres critérios de avaliação para teres critérios de progressão. Isso é o mais importante. Isso é o essencial. Isso dentro de qualquer lesão, não é? Isso não é? Isto não é lesão muscular do isquiotibiais ou outra qualquer lesão muscular. Isso é qualquer lesão. É progredir com critérios para haver alguma margem de segurança para a progressão, porque senão isso é o essencial e muito menos o tempo. É. Eu acho que, e por acaso nós temos essa coisa, que é, as nossas reabilitações são baseadas em critérios, não são muito baseadas no tempo. Nós temos os timings temporais que é para perceber, opa, pronto, agora já devo poder começar a fazer isto ou aquilo. São indicações. Mas, opa, no fim ao cabo, o que o atleta tem que ter é critérios para integrar, critérios para iniciar a corrida, critérios para iniciar alta intensidade, critérios para iniciar mudanças de direção, tudo. Opa, temos que ter critérios, porque é para nos salvaguardarmos, não é? E para também trabalharmos com segurança e nos sentirmos confiantes quando estamos a evoluir muito rápido como um atleta. Tocaram aí dois assuntos que eu também, um deles dos quais ia perguntar mais tarde, se calhar até vou perguntar mais cedo, que é o facto de, foi o Paulo que tocou, principalmente, que foi a parte da prevenção, a principal prevenção ser feita no treino. E não tanto connosco. E também no facto de tocar os dois no trabalho de relevado. O que é que nós devemos ter presentes ao iniciar o trabalho de relevado? O que é importante trabalhar nessa fase e que nos diz respeito? Primeiro é qual foi o mecanismo de lesão, não é? Percebes qual é que foi o mecanismo de lesão? Vai ser diferente a forma como tu vais progredir e o teu objetivo final, não é? Será então recriar o teu mecanismo de lesão. Por isso, esse é a primeira coisa que tens de pensar. Depois tens de pensar o que é o futebol. Que exigências é que existe no futebol? Que exigências é que o atleta vai estar sujeito, ok? Ou seja, não faz muito sentido, e nós também temos um artigo a falar sobre isso, acerca da corrida contínua à volta do campo. Quando estás a condicionar um atleta para integrar com uma equipa, não faz assim grande sentido, nem vais ganhar grande coisa se trabalhares corrida contínua, como nós chamamos, tirar água ao poço, ali à volta do campo. Por isso, tens que perceber quais são as exigências físicas do futebol e que o futebol não é um desporto aeróbio, é um desporto com fases anaeróbias, ok? Isso já vai definir o tipo de trabalho que tu vais fazer no campo, não é? Depois, como o Paulo falou e bem, é teres um perfil do atleta, da mesma forma que nós temos perfis, tens um perfil do teu utente, o teu atleta no ginásio, não é? Sabes mais ou menos as cargas que ele levanta, qual é a força dele, tens testes para isso. Tens da mesma forma que ter testes para o campo, não é? Para a performance do teu atleta no campo, que é para quando ele se lesionar, tu só vais assumir que o atleta está reabilitado quando o quê? Quando ele atingir o nível em que estava, não é? Por isso, pronto, para isso necessitas ter valores que te confirmem isso. E depois tens que da mesma forma que faz o trabalho de força, não é? Trabalhas com várias intensidades, o trabalho de campo tem que ser feito dessa mesma forma. Se calhar na primeira semana vais trabalhar com 40% de 40% ou 50% da carga semanal do atleta, na segunda semana progrides, ok? Fazes um step up. O futebol é caracterizado por, pronto, há de facto a maior parte do tempo os atletas estão a andar e a correr em velocidades baixas e depois tem intermitências, não é? Que pode ser um sprint de 40 metros, como podem ser acelerações em curtos espaços e isso depois, do ponto de vista mecânico, num GPS, traduz-se pelas acelerações e as distâncias nas diferentes velocidades, que é o que te dá o relatório final. E o que nós tentamos fazer é conduzir na reabilitação um atleta com exercícios de campo nessas variáveis, complementando, eu vou acrescentar um bocadinho ao que o Ruben disse, acho, complementando com a reeducação do gesto técnico. Ou seja, se tens um reto femoral, um exemplo muito concreto, se tens um reto femoral, tens uma ruptura muscular, numa situação de remate, o típico. Tu não vais deixar de trabalhar na reeducação de campo as acelerações, as desacelerações e as distâncias nas diferentes zonas de intensidade e de velocidade, mas vais reeducar o gesto técnico. E a nossa preocupação enquanto fisioterapeutas é reeducar pelo menos a parte mecânica do atleta. E há uma ressalva que eu quero fazer. A parte mecânica, para ver se o atleta está com o nível de tolerância musculoesquelético ou que fazia antes, nem sempre acompanha a parte metabólica. Ou seja, eu consigo ter dois atletas, um que está muito bem condicionado, que me consegue aguentar 45 minutos num jogo de futebol, por exemplo, e outro que não está condicionado, que os vai aguentar do ponto de vista mecânico, ok? Mas que metabolicamente não está condicionado. Ora, é a partir do momento em que nós temos a certeza que há uma garantia do atleta, do ponto de vista mecânico, em sustentar as cargas, que ele deve passar imediatamente para outro profissional. Porque aí estamos a falar de performance, aí estamos a falar de uma adaptação metabólica à carga. E isso, de facto, na minha opinião, já não é tanto um trabalho do fisioterapeuta. Eu ouço muitas vezes, faz muita confusão, e aqui vou lançar uma crítica também, à profissão do recuperador físico. Primeiro, eu nem sei o que isso é, porque acho incrível como é que, num país como Portugal, se inventem profissões que eu não conheço. Se eu for ver o índice geral das profissões, recuperador físico não existe. Isso não existe. Existem fisioterapeutas, massagistas, formados em ciências do desporto, preparadores físicos, mas recuperador físico não existe em lado nenhum. E essa ideia de que o fisioterapeuta tem uma ação diminuta no trabalho de campo é uma ideia errada. Eu acho completamente errado. Nós somos fisioterapeutas, reabilitam. Reabilitar um indivíduo implica levá-lo a um nível funcional. Ora, num desportista de alta competição, o nível funcional é aceitar que, pelo menos do ponto de vista mecânico, o corpo dele vai aguentar as cargas que lhe vão atravessar o corpo. Reabilitá-lo na sua atividade. Reabilitá-lo também na sua atividade. Exatamente. Exatamente. Quando nós temos a certeza que, opa, este indivíduo, eu acabei aqui a minha progressãozinha dos isquiotibiais. Ora, tenho aqui o meu atleta que fazia, 600 metros no melhor treino e 800 no melhor jogo, já me fez uma sessão em que chegou lá. Não rasgou, não teve problemas nenhum, se aguentou-se, não teve grande reação segundo dia de esforço. Sim, senhor, considero este atleta estar pronto para integrar o treino. Mas como é que ele está metabolicamente? E nós temos, e o mesmo relatório que me dá um indicador, dá-me outro. Porque o GPS está ligado com o polar. Como é que ele está metabolicamente? Está em sofrimento. Então temos aqui um atleta que se adaptou, está reabilitado do ponto de vista musculoesquelético, mas metabolicamente não está. E isto pode ter um risco acrescido de lesão também. Porque ele pode entrar em fadiga mais cedo e pode entrar em falência mais cedo. E é esses casos que eu realmente acho que aí justifica que é o preparador físico, que daí para a frente o deve conduzir. O preparador físico, a equipa técnica, que já não somos nós. Okay? Agora, até um ponto em que o atleta está adaptado mecanicamente, não vejo qualquer motivo, e atenção que eu em Inglaterra trabalhava em complementaridade com um preparador físico, com um profissional de ciências do desporto no campo, e participávamos os dois na reabilitação. Mas não vejo motivos nenhums para que nós, fisioterapeutas, não estejamos a fazer, considerando isso. Agora, é necessário que haja alguma formação nesse sentido e não é cada um chegar ao campo e fazer as coisas como lhe dá na cabeça porque tem uma percepção que o futebol é assim. Tem que haver critério. Tem que haver algum critério. Portanto, mais uma vez, tem que haver critério e alguma formação. E a verdade é que o nosso curso base de fisioterapia não forma ninguém para isso. Isso já tem que ser uma coisa a posteriori, especializada em reabilitação. Como quem vai tirar uma pós-graduação em fisioterapia no desporto, como eu tirei, por exemplo, tem que haver uma vertente em que se vai falar disso e em que vai haver um trabalho especializado nisso. Mas não vejo motivos para não... Isto foi uma salvaguarda, eu tenho sempre a tendência de tentar defender um bocado a classe. Mas é importante isso da reabilitação do campo e que seja feita pelo fisioterapeuta, que também é uma forma de te protegeres, porque imagina que até reabilitas o atleta no ginásio uma lesão de isquiotibial. Ele até está bastante forte no ginásio, levantar cargas gigantes e tu deixas o hipocampo com o preparador físico, que muitas vezes é alguém que até nem está muito sensibilizado para mecanismos de lesão, tudo isso, infelizmente. E o que é que acontece? Opá, tu podes fazer um deadlift com 300 kg, o que quiseres, mas nada te garante que tu a fazeres um sprint não te vais rasgar, porque o tipo de contração é diferente, as fibras que estás a recrutar são diferentes. É um trabalho muito mais de coordenação também. Opa, tens que reabilitar, só podes considerar. E a reabilitação do campo acaba por ser um tipo de fortalecimento mais funcional. Exatamente. Quando tu estás a entrar em alta intensidade, que chegas ali a 80% da tua velocidade máxima, por exemplo, imagina, Carlos, tu costumas jogar futebol? Ou não, nem por não, isso? Não, sou só fisioterapeuta no futebol, não costumo. Pronto. Por exemplo, eu jogo, mas na brincadeira. Sim. E notei uma coisa que é, eu antes jogava sempre 5 contra 5. Os meus isquiotibiais nunca ficavam cansados. Entretanto, quando vim para cá, agora jogamos muitas vezes em campos relevados, então é 10 contra 10, ou seja, as distâncias são maiores. O que é que acontece? Eu não sou um gajo de natureza rápido, por isso eu para atingir uma velocidade alta preciso de uma distância muito grande. Mas a jogar com distâncias maiores, agora nos campos relevados, tive a oportunidade de começar a sobrecarregar os meus isquiotibiais. Então, o que é que acontece? Em vez de ficar mais carregado dos meus adutores, como ficava antes, agora fico dos isquiotibiais quando acaba um jogo. Porquê? E o meu trabalho de ginásio é quase o mesmo, o que eu fazia antes e o que faço agora. Só que a especificidade da contração é completamente diferente. Quando reabilitamos uma lesão, temos de ter isso em conta. Quando reabilitamos uma lesão, temos de ter isso em conta. Reabilitar um adutor e um isquio não é uma coisa. Vamos ter. Claro que a alta intensidade dentro do perfil do atleta vai ser uma preocupação, também. Mas muito mais vão ser as mudanças de direção. As acelerações e as desacelerações. O trabalho excêntrico e concêntrico alternado daquela região pública que vai participar muito mais a falar desse tipo de esforço. Isso é reabilitação. Isso é pôr uma estrutura no nível em que ela estava, do ponto de vista musculoesquelético. Performance é daí para cima, exato, na minha opinião, não é? Por isso é preciso, é uma forma de salvaguardares também, o fisioterapeuta fazer o trabalho do campo é uma forma de salvaguardares do trabalho, porque não estás livre de fazer um excelente trabalho na marquise, fazer um excelente trabalho no ginásio, dares esse atleta a alguém e esse atleta te matar. Uma tens uma recidiva fora, com o atleta. Condicionar tudo que fez. O atleta e os managers vão dizer, está mal reabilitado, não estava pronto. Quando se calhar, na verdade, a pessoa puxou foi demasiado pelo atleta. Por isso, um gajo tem que se salvaguardar. Especialmente em ambientes desportivos em que existe muito dinheiro à volta, ok? Porque toda a gente tenta... mais mediáticos, pior. Toda a gente tenta fugir com o rabo à seringa e depois quem paga é um mexilhão. Sem dúvida. Espetacular. O que vos queria perguntar foi aquilo que vos mencionei há um bocado, que vocês referiram o treino, as cargas, e verifiquei numa das vossas apresentações. Não sei se foi a apresentação do NFT ou noutra apresentação que... Tinha lá das cargas de treino, não era? Exatamente. E verifiquei na vossa pirâmide de fatores que na base está as cargas de treino e o número de jogos. E... Ah, pirâmide dos fatores de risco, exatamente. Pronto. E a minha pergunta é a seguinte. Acham que é um fator subvalorizado? É. Porque ainda hoje, eu há pouco tempo atrás tive, por exemplo, a oportunidade de ver uma notícia no jornal que, desculpa o termo, indignou-me, não é? De estarem a falar de um treinador que tinha tido, a equipa tinha tido um rolo de lesões de todo o género e mais alguma, e a notícia estava publicada de uma forma quase como a isentar o treinador de alguma responsabilidade nisso. Quer dizer, os atletas lesionaram-se muitíssimo e a culpa é o departamento médico que não fez nada para prevenir. Mas não é o departamento médico que expõe os atletas à maior variável de risco. E a maior variável de risco é estar a correr lá fora atrás de uma bola, com situações de contacto, com fadiga, em situações extremas. Porque se eles ficarem todos cá dentro connosco no departamento médico, ninguém se vai lesionar. Só se algum escorregar. Não é? O fator de risco principal está lá fora. E claro, e a verdade é que isso muitas vezes passa uma ideia errada, não é? De que, coitadinho do treinador, tem 30 lesões musculares... ou 20, e isto porque o departamento médico é fraco. Não, alguma coisa, eu não digo que o treinador seja necessariamente fraco, porque as circunstâncias, o tipo de atletas que tens, as variáveis de risco associadas, tens mais competições ou menos, os fatores emocionais que ninguém, que controlam-se mal, isso tudo modifica a exposição ao risco. Agora, não digo que o treinador seja fraco, mas alguma responsabilidade, ou se calhar a maior, tem nesse processo, não é? Nós avaliámos a eficácia do departamento médico pela disponibilidade dos jogadores para treinar. Opa, em relação ao número de recidivas, embora isto também seja discutível, porque tu reabilitas um atleta que vai para a mesma metodologia de treino em que estava, portanto, se havia um erro de base, ele vai estar exposto a ela outra vez. Ou seja, o que tu podes fazer é diminuir os fatores que viste, como se calhar a força, flexibilidade, mais um dia de recuperação, porque ele é mais velho, que havia de antes, mas no fundo ele está outra vez exposto às cargas que tinha. Mas no fundo, tu avalias os parâmetros do departamento médico por aqui, não é pelo número de lesões que a equipa tem, porque no limite isto é uma responsabilidade partilhada, no limite. Podes falar de falta de aconselhamento do departamento médico, se calhar, ou de má percepção da fadiga dos atletas, tudo bem. Agora, a maior responsabilidade é na carga de treino, é na forma como esses atletas estão adaptados ou não ao modelo de jogo do treinador. É a forma como o treinador prioriza a semana, o intervalo que dá entre as cargas, a recuperação dos atletas, a maneira como os deixa chegar ao jogo, com habituação ao estímulo de jogo, ao modelo de jogo dele, ou não. Portanto, acho que sim, é um assunto que é subvalorizado e que epá, é importante a gente divulgar cada vez mais isto para ver se a mensagem passa. Pois, porque agora há muita evidência disso. Até há bem pouco tempo tu não quantificavas os treinos, não é? Mas agora com as tecnologias existentes já és capaz de fazer isso. E agora está a surgir mais investigação nessa área, está a surgir evidência nisso. E repara, tudo bem que isto, que esses estudos poderão ter muitos viés, não é? Porque são... Sim, as equipas têm... grandes limitações. Não, mas agora eu vou falar relativamente, por exemplo, às médias de recidivas que continuam a existir, ao número de lesões, que se tem mantido mais ou menos o mesmo, ou seja... Diz que eles têm aumentado, Tu o que é que podes concluir? Opa, claro que tens aqui um viés grande, porque nem todas as equipas têm a mesma metodologia e nem todas têm o mesmo número de lesões, pois por uns pagam os outros. Mas, opa, podes concluir que não estamos a ser eficientes na identificação dos fatores de risco e no controle desses mesmos fatores de risco. Opa, e também acho que é uma ideia errada que se passa de futebol, que não se faz ginásio. Não, opa, não, se trabalha-se força, trabalha-se tudo isso. O que eu acho que falha muito é o controle das cargas. E é a percepção de como algumas cargas como é que se deve priorizar, se relacionam com determinadas sobrecargas, não é? Com o impacto que as distâncias de alta intensidade vão ter nos isquiotibiais, assim como o impacto que as mudanças de direção vão ter na região pública e nos adutores, por exemplo, ou nos síndromes pubálgicos, todo o impacto que os impactos repetidos vão ter a nível articular. Muitas vezes acho que os treinadores não têm essa percepção, porque falta-lhes um background mais científico à maior parte deles. Isto não é uma crítica, acho que é constatar o que existe. E nesse sentido, quando surge a tecnologia GPS, preocuparam-se muito em caracterizar os esforços dos desportos, fazer os perfis de cada desporto. Obrigado, Ruben. E agora estamos numa fase em que, não tanto no futebol ainda está a começar, mas estamos numa fase em que está a sair alguma informação, pronto, que tem viés também, obviamente a ciência tem as suas limitações, mas começa a mostrar que, opá, quem corre mais ou quem corre menos, adaptado a este, poderá ter aqui um fator de adaptação ou de desadaptação ao estímulo e com isso ter, de facto, mais lesões. Por acaso temos... Não é à toa que existem os guerreiros de fim de semana, não é? Que é um termo que se usa há muito tempo, que é um indivíduo de meia idade, em sobrepeso, não faz desporto nenhum durante a semana, provavelmente ainda fuma e bebe uns copos. E depois ao sábado vai correr, dá tudo e arranja uma lesão muscular ou uma ténis leve. Opa, foi azar. E o que é que aconteceu? Foi azar? Não. Provavelmente se esse indivíduo tivesse treinado para se acomodar à carga, não tinha esse fenómeno. Ora, vendo as coisas a uma escala muito maior e profissional, podemos pensar exatamente o mesmo em relação às lesões no futebolista. Que os indivíduos podem estar ou adaptados e com isso minimizares o risco de lesão, porque anulares nunca vais conseguir anular, porque há exposição, ou então os indivíduos não estarem adaptados, ou porque treinam demais, ou porque não treinam tanto, que também isso é importante, não é só prevenir, não é só treinar menos, é treinar direito, não é? Treinar no nível adaptado ao... Olha, o Mourinho tem uma frase caricata há uns anos atrás, acho que foi ele que disse: eu não acredito na preparação física dos atletas, não há atletas bem preparados fisicamente ou mal, há jogadores bem adaptados ao modelo de jogo do seu treinador ou não. E acho que com isto ele quis dizer muita coisa, ou seja, tens atletas que do nível físico conseguem corresponder às exigências que o treinador tem. Necessariamente, se isso acontecer, basta ter um atleta que está mais bem preparado, e é por isso que a gente se salvaguarda que, de facto, a maneira como tu treinas vai se refletir na maneira como como vão acontecer as lesões. Exatamente. Por acaso, nós fazemos um trabalho interessante quando algum atleta se lesiona, que é normalmente, principalmente nas lesões musculares, é fazer a retrospecção, não é? A retrospecção das cargas que foi tendo. E é interessante que grande parte das vezes encontramos saltos de proporção ou qualquer coisa muito alto, que fugiu da média. Repara que muitas vezes há um fenómeno curioso, isto é empírico, atenção, é da observação, que muitas vezes há uma mudança de uma equipa técnica num clube e num período extremamente curto essa equipa há um aumento do número de lesões, que depois, com a mesma equipa técnica, não se vai refletir no futuro. E isto, normalmente, leva-se à mudança de metodologia. Opa, estes não foram melhores nem piores, estes simplesmente vieram com um esquema novo, alteraram tudo, o teu recrutamento muscular para aquelas atividades mudou, o volume mudou, a periodização mudou, e tu com isto tiveste uma falta de adaptação que num curto espaço de tempo resultou em maiores lesões. E que depois de adaptado, a médio e longo prazo, já ficas, não houve problema nenhum. Isto, são os efeitos crónicos do exercício. Isso deve-nos fazer refletir um bocado acerca da valorização que a carga de treino de facto tem como fator preventivo ou não. Os excêntricos são importantes, a passão, a força é importante, é o controle neuromuscular, o ginásio, a mobilidade, é sim senhora. Agora, não nos vamos esquecer da fatia principal, porque eu posso meter um atleta, faço uma experiência contigo, Carlos. Eu dou-te um atleta para a mão e tu fazes todo o teu melhor circuito de exercícios, de programas de prevenção indoor que tu conheças. E depois passas-me para a mão durante 10 dias. E eu levo lá fora para correr. Tu achas que eu vou conseguir lesioná-lo ou não? Se eu trabalhar sem critério. Pois, claro. Quase certeza. Eventualmente eu vou dar um volume que eu te vou romper o homem. Vou chegar certeza. Ao fim de algum dia, olha, está aqui. Se eu se esforçar, lesionei ou não lesionei. Não é? Opa, mas ao contrário, se calhar a coisa não se verifica. Se eu for sensato a trabalhar lá fora e tu não fizeres nada no ginásio, só pela manipulação das cargas de treino, nem que sejam baixas, só a treinar, eu se calhar não te vou ensinar a treinar. Depois tens o fator de exposição ao jogo, que é outra história. Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, ou seja, eventualmente uma das variáveis é tão forte que consegue suprimir a outra. Só e absorver a outra. Só o Wenger é que destrói essa história. Já estava há uns anos e continua. Aquilo é um pandemónio para lá. Ninguém se adapta. Agora, pessoal, estamos a terminar. Está bem? O que eu vos queria perguntar agora, para finalizar, é o que é que se segue para vocês? Têm novos projetos iminentes? Continuar com o Football Medicine, continuar a progredir? Continuar com o Football Medicine é certo e sabido. Agora, à partida, o nosso futuro vai passar aqui pelo Al Jazeera. Até ver, não é? Que isto no futebol nós nunca sabemos. Tanto do lado como do outro. Eles não sabem se nós não vamos arranjar outra coisa e nós também não sabemos se eles não vão arranjar outra coisa. É imprevisível o futebol, especialmente quando estás a trabalhar fora de portas. O futebol é muito imprevisível. Uma coisa é certa, a Football Medicine é para continuar. É um projeto que nos entusiasmou e que vamos continuar. O resto, quem trabalha no desporto, normalmente quem trabalha no desporto e depois quem trabalha no futebol, que é um caso, acho eu, um bocadinho à parte, está sempre sujeito à imprevisibilidade e à volatilidade deste meio. Profissão. Portanto, nós temos intenções de realmente continuar a trabalhar juntos, mas vamos ver. O que é que nos reserva e continuar, em princípio, aqui, mais uma época, mas as circunstâncias às vezes ditam que as coisas mudem, não? Vamos ver. Mas para já está tudo alinhado para isso. Mas acho que o nosso grande projeto é, sem dúvida, a Football Medicine, e isso aí, sem dúvida, que é para continuar. Sim, isso é para continuar. E possivelmente agora, nesta próxima temporada, agora que já estamos bem adaptados aqui ao clube, às rotinas, tudo isso, que possivelmente vamos conseguir produzir mais dinâmicas no site, produzir mais conteúdos, e esperamos continuar então a ter bons feedbacks como tu nos deste, né? É sempre um alento para continuarmos a esforçar-nos no projeto. Muito bem, muito bem, e desejo a melhor das sortes para vocês e para a continuação. Obrigado. Do projeto. Ruben, Paulo, muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade, para termos gravado isto. Agradecemos o convite. Foi espetacular. E boa sorte para o programa. Muito obrigado por este tempo de conversa. Espero que tenham gostado de falar sobre estes todos os assuntos. E esperamos que este teu projeto também, que que te traga algum benefício, não é? Porque estás a consumir bastante tempo com isso, por isso é bom que também as pessoas ligadas à fisioterapia e que realmente podem fazer alguma coisa pelos jovens fisioterapeutas, que olhem para os casos como tu e que, pá, que vejam que estão a acrescentar valor à profissão, que os valorizem e que te compensem pelo trabalho que estás a fazer à comunidade da fisioterapia. É um projeto inovador e estás de parabéns por isso. Muito obrigado, a sério. Muita força. Obrigado, nós. Tá. Muito tchau, obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau. Adeus. Apito final, malta. Esta viagem pela fisioterapia no futebol termina aqui. Um forte abraço ao Paulo e ao Ruben por terem libertado algum tempo para falarem comigo sobre este tema. E então, gostaram? Eu, posso dizer-vos, adorei certamente. Esta avalanche de conhecimentos exposta pelos convidados vai certamente ter impacto, pelo menos na minha prática. A meu ver, parece-me que há dois aspectos que devem ser enfatizados nesta conversa. Um deles é que todo o trabalho realizado por parte da Football Medicine, quer seja no departamento médico ou nas publicações feitas no site, é acima de tudo criterioso. E bem que podemos dizer que critério foi a palavra-chave deste episódio. Outro tema bem esmiuçado pelo Ruben e pelo Paulo foi a gestão das cargas atribuídas aos jogadores e de como este é o principal fator preventivo de lesões que pode existir. Não importa o quão bem desenhado e bem executado foi o plano de prevenção, se os atletas estiverem no seu limite físico. Sendo verdade que a maior responsabilidade neste aspecto passa sem dúvida pela respectiva equipa técnica, nós fisioterapeutas também podemos e devemos aconselhar, se tal for necessário, para que este fator se torne cada vez mais presente no dia-a-dia do futebol. Obrigado por terem ouvido e fiquem já com a habitual mensagem que podem ouvir os restantes episódios se assim estiverem para inclinados no Mixcloud e iTunes. Avaliem e deixem as vossas opiniões nestas plataformas ou na página de Facebook. Estão à vontade, que eu autorizo. Abraços, beijinhos e até à próxima.